Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos escutam, o disco do dia de hoje traz Antônio Adolfo com seu álbum Chora Baião. Começamos nosso programa com a música de abertura do disco, Dá o Pé Louro, de Ginga. O álbum Chora Baião foi lançado nos Estados Unidos e obteve, vejam só, 5 premiações no Latin Jazz Awards, entre as quais o disco de jazz latino do ano. Justa recompensa para um artista com o percurso valoroso de Antônio Adolfo, não apenas como músico, compositor, instrumentista, mas também um militante da causa da música brasileira. Vamos ouvir a faixa título Chora Baião, de Antônio Adolfo. Chora Baião, de Antônio Adolfo, foi gravado no Rio de Janeiro. Antônio produziu e arranjou, além de tocar o piano. Ele vem muito bem acompanhado por Léo Amoedo na guitarra, Jorge Helder no baixo, Rafael Barata na bateria, Marcos Suzano nas percussões e a participação de sua filha Carol Saboia no canto. Mais uma composição de Ginga, compositor bastante presente no álbum, desta vez em uma parceria com Aldir Blanc. Catavento e Girassol. Chicote, composição de Antônio Adolfo, é mais uma faixa do álbum Chora Baião. Thank you.